Fecheiro 22, capítulo 76. Achei que era impensável voltar para casa, embora fizesse frio e Ima corresse o risco de adoecer. Enrolei-a no meu casaco comprido, como se estivéssemos a brincar. Comprei outro pacote de fraldas, pus-lhe uma depois de a limpar com toalhetes úmidos. Agora tinha de decidir o que fazer. Dedê e Elsa não demoravam a sair da escola, de mau humor, esfomeadas, e Ima já tinha fome. Eu, com as calças de ganga molhadas e sem casaco, os nervos tensos, tinha arrepios de frio. Procurei um telefone, liguei para Lila. Perguntei: posso ir com as meninas a almoçar contigo? Claro. O Enzo não se chateia? Bem sabes que fica contente. Ouvi a vozinha alegre de Tina. Lila disse-lhe caluda. Depois perguntou-me com uma cautela que normalmente não tinha: passa-se alguma coisa? Sim. O que aconteceu? Aquilo que tu tinhas previsto. Discutiste com o Nino? Depois conto-te. Agora tenho de ir. Cheguei à escola adiantada. Ima, entretanto, perdera todo o interesse por mim, pelo volante, pela buzina e fizera-se vermelha. Lamuriava. Obriguei-a de novo a estar enrolada no casaco e fomos à procura de bolachas. Pensava que estava a agir com calma. Por dentro sentia-me tranquila. Continuava a prevalecer não a fúria, mas a repugnância. Uma repulsa não diferente daquela que sentiria se tivesse visto dois lagartos a copular. Mas apercebi-me de que os transeuntes me olhavam com curiosidade, com alarme, enquanto eu corria, rua fora, com as calças molhadas, falando em voz alta com a menina, que embrulhada à força no casaco esbracejava e chorava. Ima, à primeira bolacha, sossegou. Mas a sua calma libertou a minha ansiedade. Nino devia ter adiado o seu compromisso. Provavelmente andava à minha procura. Arriscava-me a encontrá-lo ao pé da escola. Como Elsa saía primeiro que Dedê, que andava no segundo ano da escola média, fui para uma esquina de onde podia controlar a porta da primária sem ser vista. Bati os dentes com frio. Ima estava a lambuzar-me o casaco com migalhas de bolacha ensopadas em saliva. Vigiei a zona, assustada. Mas Nino não apareceu. E também não apareceu ao portão da escola média, por onde Dedê não demorou a sair numa torrente de empurrões, gritos e insultos em dialeto. As meninas pouco repararam em mim, interessaram-se muito pela novidade que era ir buscá-las com Ima. Porque é que a tens embrulhada no casaco? Perguntou Dedê. Porque ela tem frio. Já viste que ela te está a estragar? Não tem importância. Uma vez que eu te sujei, deste-me uma bufetada. Queixou-se Elsa. Não é verdade. Verdadíssima. Dedê indagou. Porque é que ela só tem a camisola e a fralda? Está bem assim. Aconteceu alguma coisa? Não. Agora vamos almoçar à casa da tia Lina. Receberam a notícia com o entusiasmo habitual. Depois acomodaram-se no carro e, enquanto a pequenina se dirigia às irmãs na sua língua obscura, feliz por ser o centro das atenções, começaram a disputar o direito de levá-la ao colo. Ordenei que lhe pegassem ao mesmo tempo sem a puxar para cá e para lá. Ela não é de borracha, gritei. Elsa não ficou satisfeita com aquela solução e pronunciou um palavrão em dialeto contra Dedê. Tentei dar-lhe uma bofetada e disse, olhando para ela através do espelho retrovisor: o que foi que disseste? Repete. O que foi que disseste? Não chorou. Abandonou definitivamente Ima a Dedê, murmurou que se aborrecia de olhar pela irmãzinha. Depois, quando a menina estendia as mãos para brincar, começou a repeli-la com maus modos. Gritava, ferindo-me os nervos: Ima, já chega, massas-me, sujas-me. E para mim: mãe, manda-te quieta. Não aguentei mais. Soltei um grito que assustou as três. Atravessámos a cidade num estado de tensão, quebrado apenas pelo bichanar de Dedê e Elsa, que se consultavam uma à outra para perceber se estava de novo para acontecer qualquer coisa de irreparável na vida delas. Nem esse conciliábulo suportei. Já não suportava nada. A sua infância, o meu papel de mãe, os balbucios de Ima. E depois a presença das minhas filhas no habitáculo destoava das imagens de coito que me surgiam continuamente, com o cheiro a sexo que ainda sentia nas narinas, com a raiva que começava a abrir caminho a par do dialeto mais obsceno. Nino fodera a criada. E depois fora para o seu compromisso, lixando-se para mim e também para a sua filha. Que bosta! Eu não fazia senão errar. Ele era como o pai? Não, isso era demasiado simples. Nino era muito inteligente. Nino era extraordinariamente culto. A sua propensão para foder não provinha de uma exibição grosseira, ingênua de virilidade, baseada em lugares comuns, meio fascistas, meio meridionais. Aquilo que me fizera, aquilo que me estava a fazer, derivava de um conhecimento muito apurado. Ele manejava conceitos complexos. Ele sabia que, daquele modo, me ofenderia até me destruir. Mas fizeram na mesma. Pensara, não posso renunciar ao meu prazer só porque aquela imbecil me pode chatear. Assim, precisamente assim. E considerava, com certeza, filisteia, esse adjetivo ainda estava muito difundido no nosso ambiente, a minha eventual reação. Filisteia. Filisteia. Eu até sabia qual a expressão que ele usaria para se justificar com elegância. Que mal tem? A carne é fraca. E eu li todos os livros. Exatamente estas palavras, grande filho da puta. A fúria abrira caminho através do horror. Gritei a Ima. Também a Ima, para se calar. Quando cheguei à casa de Lila, odiava Nino como até aquele momento não odiara ninguém. Capítulo 77. Lila fizera comida. Sabia que Dedê e Elsa adoravam orequiete com tomate e anunciou-as, provocando uma ruidosa cena de entusiasmo. E não só. Tirou-me Ima do colo e tratou dela e de Tina, como se de repente a sua filha se tivesse duplicado. Mudou a fralda às duas, lavou-as, vestiu-as de modo idêntico, mimou-as com uma extraordinária exibição de cuidados maternos. Depois, como as duas pequenitas se tinham reconhecido de imediato e começaram a brincar uma com a outra, pô-las em cima de uma carpete velha a gatinhar e a lalar. Como eram diferentes. Comparei a minha filha e de Nino com a filha de Lila e Enzo, sentindo inveja. Achei Tina mais bonita e mais saudável do que Ima. Era o doce fruto de uma relação sólida. Entretanto, Enzo chegou do trabalho, cordialmente lacónico, como de costume. À mesa, nem ele nem Lila me perguntaram porque não toquei na comida. Só Dedê interveio, como se quisesse subtrair-me aos maus pensamentos dela e dos outros. Disse, a minha mãe come sempre pouco, porque não quer engordar, e eu faço a mesma coisa. Exclamei ameaçadora. Tens de limpar esse prato até à última hora quieta. E Enzo, talvez para proteger as minhas filhas de mim, fez um desafio divertido com elas para ver quem comia mais e acabava primeiro. Também respondeu com gentileza às perguntas insistentes de Dedê acerca de Rino. A minha filha esperava encontrá-lo, pelo menos ao almoço. Explicou que o rapaz começara a trabalhar numa oficina e estava fora todo o dia. No final da refeição, em grande segredo, levou as duas irmãs ao quarto de Gennaro para lhes mostrar todos os tesouros que lá havia. Poucos minutos depois, explodiu uma música furibunda e não apareceram mais. Eu fiquei sozinha com Lila e contei-lhe tudo em pormenor, entre o sarcasmo e o sofrimento. Ela ouviu-me sem me interromper. Reparei que quanto mais traduzia em palavras aquilo que me acontecera, Mais a cena de sexo entre aquela mulher corpulenta e Nino esguio me parecia ridícula. Acordou. Saiu-me a certa altura da boca em dialeto. Encontrou a Silvana na retrete e, ainda antes de mijar, levantou-lhe a bata e enfiou-lhe lá dentro. Depois desatei a rir de modo ordinário. E Lila olhou para mim, embaraçada. Aqueles modos era ela que os usava, de mim não os esperava. Tens de te acalmar, disse. E como o Ima começou a chorar, fomos ver o que se passava na outra sala. A minha filha, loirinha, com o rosto vermelho, vertia grandes lágrimas de boca escancarada. E assim que me viu, levantou os braços para lhe pegar. Tina, morena, pálida, olhava para ela desconcertada. E quando a mãe apareceu, não se mexeu, chamou-a, como se quisesse que ela a ajudasse a compreender. E disse nitidamente, mãe. Lila levantou as duas meninas, pegou numa em cada braço, beijou a minha, enxugando-lhe as lágrimas com os lábios, falou com ela, sossegou-a. Eu estava pasmada. Pensei, Tina disse mãe com clareza todas as letras. E mãe ainda não diz, e tem quase um mês a mais. Senti-me em desvantagem e triste. O ano de 1981 estava quase a terminar. Ia despedir Silvana. Não sabia o que havia de escrever. Os meses passariam a voar. Não entregaria o meu livro. Perderia terreno e imagem profissional. Ficaria sem futuro, dependente do dinheiro de Pietro, sozinha com três filhas, sem Nino. Nino perdido, Nino terminado. Tornou a manifestar-se a parte de mim que continuava a amá-lo, mas não como em Florença, mais como o amara a menina da primária, quando o via sair da escola. Procurei confusamente um pretexto para lhe perdoar, apesar da humilhação. Não suportava a ideia de expulsá-lo da minha vida. Onde estava? Era possível que nem tivesse tentado encontrar-me? Juntei dois mais dois, pensei que Enzo se encarregara imediatamente das duas meninas e que Lila me libertara de qualquer tarefa e estivera a ouvir-me, dando-me todo o espaço que eu queria. Compreendi finalmente que ainda antes que eu chegasse ao bairro, eles já sabiam de tudo. Perguntei, o Nino telefonou? Sim. E o que disse? Que foi um disparate, que devo estar contigo, que devo ajudar-te a compreender, que hoje se vive assim. Conversa fiada. E tu? Desliguei-lhe o telefone na cara. Mas voltará a telefonar? Ai, não que não telefona. Senti-me humilhada. Lila, não sei viver sem ele. Durou tudo tão pouco. Desfiz o casamento. Vim viver para cá com as meninas. Tive outra filha. Porquê? Porque erraste. Não gostei da frase. Soou como o eco de uma velha ofensa. Estava a tirar-me à cara que eu errara, apesar dela ter tentado afastar-me do erro. Estava a dizer-me que eu quisera errar. E, consequentemente, ela enganara-se. Eu não era inteligente. Era uma mulher estúpida. Disse-lhe. Tenho de falar com ele. Tenho de enfrentá-lo. Está bem, mas deixa-me ficar as meninas. Não podes fazer isso. São quatro. São cinco. Há também o de Genaro. E ele é o que dá mais trabalho. Vês, vou levá-las comigo. Nem pensar nisso. Admiti que precisava da ajuda dela. Disse, deixo-os contigo até amanhã. Preciso de tempo para resolver a situação. Resolvê-la como? Não sei. Queres continuar com o Nino? Senti que ela estava contrariada e quase gritei. O que posso eu fazer? A única coisa possível, deixá-lo. Para ela era a solução acertada. Sempre quisera que acabasse desse modo, nunca me ocultara. Disse-lhe, vou pensar nisso. Não, não vais pensar. Já decidiste fazer de conta que não houve nada e seguir em frente. Evitei responder-lhe. E ela instou comigo. Disse que eu não devia desperdiçar-me. Que tinha outro destino. Que se continuasse assim, cada vez me perderia mais. Percebi que estava a tornar-se áspera. Senti que, para me deter, estava pronta a dizer-me aquilo que eu já há muito tempo queria saber e que ela já há muito tempo me escondia. Tive medo. Mas não tentara eu, em várias ocasiões, levá-la a pôr tudo às claras? E agora não correra para junto dela também para que ela finalmente despejasse o saco? Se tens alguma coisa a dizer-me, murmurei, fala. E ela decidiu-se. Procurou-me os olhos. E eu baixei-os. Disse que Nino a procurara muitas vezes. Disse que lhe pedira para reatarem. Tanto antes de se juntar comigo, como depois. Disse que quando tinham levado a minha mãe para o hospital, ele fora particularmente insistente. Disse que enquanto os médicos observavam a minha mãe e eles aguardavam o veredito na sala de espera, lhe jurara que estava comigo só para me sentir mais perto dela. Olha para mim, murmurou. Sei que sou má por te dizer estas coisas, mas ele é muito pior do que eu. Tem a pior maldade, a da superficialidade. Capítulo 78. Regressei à Via Tasso, decidida a cortar relações com Nino, definitivamente. Encontrei a casa vazia e em perfeita ordem. Sentei-me ao lado da porta envidraçada que dava para a varanda. A vida naquele apartamento terminara. Em 2 anos tinham-se esgotado as razões da minha própria presença em Nápoles. Esperei, com ansiedade crescente, que ele aparecesse. Passaram-se horas. Adormeci e acordei sobressaltada quando já fazia escuro. O telefone estava a tocar. Corri a atender, certa de que era Nino. Mas era António. Estava a ligar de um bar, a poucos metros dali. Perguntou-me se podia ir ter com ele. Disse-lhe: sobe. Senti que hesitava. Depois aceitou. Não tive qualquer dúvida de que fora Lila que me mandara. E de resto ele admitiu logo. Não quero que faças disparates, disse, esforçando-se para falar em italiano. Tu és capaz de o impedir? Sim. Como? Sentou-se na sala. Depois de recusar o café que eu queria fazer-lhe, e calmamente, com o ar de quem está habituado a fazer relatos minuciosos, referiu-me todas as amantes de Nino: nomes, apelidos, profissões, parentescos. Algumas não as conhecia, eram relações de velha data. Outras levara-as a jantar em minha casa e lembrava-me de terem sido afetuosas comigo e com as meninas. Mirella, que tomara conta de Dedé, de Elsa e também de Ima, andava com ele havia 3 anos. Mais longa ainda era a relação com a ginecologista que acompanhara o meu parto e o de Lila. Enumerou um número apreciável de fêmeas, chamou-lhes assim, com as quais, em tempos diferentes, Nino aplicara sempre o mesmo esquema. Um período de intenso convívio, depois encontros irregulares, e em caso nenhum, uma interrupção definitiva. É um tipo dedicado, disse António com sarcasmo. Nunca interrompe realmente as relações. Ou vai estar com esta, ou vai estar com aquela. A Lina, sabe? Sim. Desde quando? Há pouco tempo. Por que não me disseram logo? Eu queria dizer-te logo. E a Lina? Ela disse para esperar. E tu obedeceste-lhe. Deixaram-me cozinhar e pôr a mesa para pessoas com as quais ele me traíra no dia anterior ou me trairia no dia seguinte. Comi com pessoas a quem ele tocava no pé ou no joelho ou noutra coisa debaixo da mesa. Confiei os meus filhos a uma rapariga para cima da qual ele saltava assim que eu desviava os olhos. António encolheu os ombros, olhou para as mãos, cruzou-as e meteu-as entre os joelhos. Se me mandam fazer uma coisa, eu faço. disse em dialeto, mas depois atrapalhou-se. Faço quase sempre, disse, e tentou justificar-se. Às vezes obedeço ao dinheiro, outras vezes à estima, em alguns casos a mim mesmo. Estas traições, murmurou, se uma pessoa não tiver conhecimento delas no momento certo, não produzem efeito. Quando estás apaixonado, perdoas tudo. Para que as traições tenham o seu peso efetivo, deve primeiro amadurecer um pouco de desamor. E continuou a acumular frases sofridas sobre a cegueira de quem ama. Como se para dar um exemplo, voltou a contar-me que anos antes, por conta de Solara, espiara Nino e Lila. Nesse caso, disse com altivez, não fiz aquilo que me tinham encomendado. Não tivera coragem de entregar Lila a Michele e chamar a Enzo para livrá-la de sarilhos. Falou mais uma vez nas pancadas que dera a Nino. Filo balbuciou antes de mais porque tu gostavas dele e não de mim. E depois porque se aquele pedaço de merda voltasse para a Lina, ela ficava presa a ele e cada vez se desgraçava mais. Estás a ver? Concluiu. Também naquele caso não adiantava ir com conversas. A Lina não me teria dado ouvidos. O amor não só não tem olhos, como também não tem ouvidos. Perguntei-lhe, aturdida. Em todos estes anos, nunca disseste à Lina que o Nino, naquela noite, estava a voltar para ela? Não. Devias ter dito. E para quê? Quando a cabeça me diz, é melhor que faças assim, eu faço e não penso mais nisso. Se voltas atrás, só arranjas encrencas. Como se tornara sábio. Fiquei assim a saber que a história de Nino e Lila teria durado um pouco mais se António não a tivesse interrompido à custa de pancadaria. Mas afastei logo a hipótese de que eles se amassem toda a vida e de que talvez tanto ele como ela se tivessem tornado pessoas diferentes. Apareceu-me, para além de improvável, insuportável. Mas suspirei de impaciência. António decidira, por razões suas, salvar Lila. E agora Lila mandara-o salvar-me a mim. Olhei para ele. Disse com explícito sarcasmo qualquer coisa sobre o seu papel de protetor de fêmeas. Devia ter aparecido em Florença, pensei, quando eu estava em suspenso, quando não sabia o que fazer. E nessa altura decidir em vez de mim, com as suas mãos nudosas, como anos antes decidir em vez de Lila. Perguntei-lhe em tom trocista. E agora, que ordens tens? A Lina, antes de me mandar cá, proibiu-me de partir a cara àquele imbecil. Mas eu já o fiz uma vez e gostava de voltar a fazê-lo. Não és de fiar? Sim e não. Como é isso? É uma situação complicada, Lenu. Fica de fora. Tu diz-me só se o filho do Sarratora deve arrepender-se de ter nascido e eu faço-o arrepender. Não me contive mais. Desatei a rir daquela seriedade maneirada com que ele se exprimia. Era o tom que aprendera no bairro em miúdo. O tom reservado do macho inflexível. Ele que na realidade fora tímido e cheio de medos. Que esforço devia ter sido. Mas agora era o seu tom. Não seria capaz de ter outro. A única diferença em relação ao passado era que naquela circunstância se estava a forçar para falar em italiano. E a língua difícil saía-lhe com um sotaque estrangeiro. Assustou-se com a risada. Olhou para os vidros negros da janela. Murmurou, não te rias. Vi que a fronte lhe começava a brilhar, apesar do frio. Suava, com vergonha de me ter parecido ridículo. Disse, sei que não me exprimo bem. Sei melhor o alemão do que o italiano. Senti o seu cheiro, que ainda era o mesmo das emoções no tempo dos paúis. Rio-me, justifiquei-me, da situação, de ti, que sempre quiseste matar o Nino, e de mim, que se ele aparecesse agora te diria sim, mato. Rio-me do desespero, porque nunca fui tão ofendida, porque me sinto humilhada de uma maneira que não sei se tu consegues imaginar, porque neste momento me sinto tão mal que me parece que vou desmaiar. De facto, estava fraca e morta por dentro. Por isso senti-me de súbito grata a Lila por ter tido a sensibilidade de me mandar justamente António. Ele era a única pessoa de cuja afeição, naquele momento, eu não duvidava. Além disso, o seu corpo descarnado, os seus ossos grandes, as sobrancelhas bastas, o rosto sem delicadeza, continuavam a ser-me familiares, não me repugnavam, não os temia. Nos paus, disse-lhe, fazia frio e nós não o sentíamos. Estou a tremer, posso ir para o pé de ti? Olhou-me, hesitante, mas não esperei pelo seu consentimento. Levantei-me e sentei-me nos seus joelhos. Ele ficou imóvel, apenas abriu os braços com receio de me tocar e deixou-os cair aos lados de cadeirão. Abandonei-me contra ele. Pousei-lhe a cara entre o pescoço e o ombro. Durante alguns segundos pareceu-me que ia adormecer. Lenu? Sim? Não te sentes bem? Abraça-me, tenho de me aquecer. Não. Porquê? Não tenho a certeza se me queres. Quero-te agora, só desta vez. É uma coisa que tu me deves, e eu a ti. Não te devo nada. Eu gosto de ti, mas tu sempre gostaste feio daquele. Sim, mas como te desejei a ti, nunca mais desejei nenhum, nem ele. Falei muito, disse-lhe a verdade daquele momento e a verdade do tempo longínquo dos paus. Ele era a descoberta da excitação. Era o fundo da barriga que ficava quente, que se abria, que se liquefazia, soltando uma languidez escaldante. Franco, Pietro, Nino, tinham esbarrado contra aquela espera, mas nunca tinham conseguido satisfazê-la, porque era uma espera sem um objeto definido. Era a esperança do prazer, a mais difícil de esgotar. O sabor da boca de António, o perfume do seu desejo, as mãos, o sexo grosso apertado entre as coxas, constituíam um antes inigualável. O depois nunca estivera realmente à altura das nossas tardes escondidas pelo esqueleto da fábrica de conservas. Embora feitas de amor, sem penetração e muitas vezes sem orgasmo, falei-lhe num italiano que me saiu complexo. Filo mais para explicar a mim própria o que estava a fazer do que para o esclarecer a ele. E isso deve ter-lhe parecido um ato de confiança. Fê-lo ficar contente. Abraçou-me, beijou-me no ombro, depois no pescoço, por fim na boca. Não creio ter tido outros relacionamentos sexuais como aquele que uniu bruscamente os paus de mais de 20 anos atrás e a sala da Via Tasso, o cadeirão, o soalho, a cama, afastando com brusquidão tudo o que se interpunha e que nos separava. Aquilo que era eu. Aquilo que era ele. António foi delicado, foi brutal e eu não fiquei atrás. Exigiu coisas e eu exigi coisas com uma fúria, com uma ânsia, com uma necessidade de violação que eu não julgava albergar. No final ele estava aniquilado pelo espanto e eu também. O que é que aconteceu? Perguntei estonteada. Como se a lembrança daquela nossa intimidade absoluta já se tivesse desvanecido. Não sei, disse ele, mas ainda bem que aconteceu. Sorri. És como todos, traíste a tua mulher. Queria brincar, mas ele levou-me a sério. Disse em dialeto, não traí ninguém. A minha mulher, antes de agora, ainda não existe. Formulação obscura. Mas compreendi. Esforçava-se para me dizer que estava de acordo comigo e tentava transmitir-me, por sua vez, um sentido do tempo fora da cronologia corrente, Queria dizer que havíamos vivido agora um pequeno fragmento de um dia que pertencia a 20 anos atrás. Beijei-o, murmurei, obrigada. E disse-lhe que lhe estava grata por ele ter resolvido ignorar as razões sinistras de todo aquele sexo, as minhas e as dele, e ver nele apenas a necessidade de encerrar as nossas contas. Depois o telefone tocou. Fui atender. Podia ser Lila, que precisava de mim por causa das meninas, mas era Nino. Ainda bem que estás em casa, disse, ofegante. Vou já para aí. Não. Então quando? Amanhã. Deixa-me explicar. É preciso. É urgente. Não. Porquê? Disse-lhe. E desliguei.